E aí, operante, qual que é o sample? Chega, chega, chega, otimista, otimista, otimista, otimista, otimistas. Grafiteiro, b-boy, MC, DJ, chega mais. Aqui otimista somos todos originais, fortalecendo hip hop dia após dia, agradando a multidão com nossa poesia. Mas quem diria, éramos só pra zoar. Pegava as mesas da escola e começava a batucar e rimar. Aí de repente na mente o talento surgiu, e com talento vem que vamos conquistar o Brasil com som decente. Da gente pra gente, o som de quem tem o dom da anime te deixa contente. Minha missão é essa e você sabe, não quero ser apenas som, muito mais que underground. É que a revolução já chegou, estamos aqui com muita força de vontade para prosseguir. 3 MCs, DJ, todos com o mesmo pensamento, só de fortalecer os nossos quatro elementos. Tem vários MCs, é necessário fortalecer o hip hop. Tem vários DJs, é necessário fortalecer o hip hop. Tem vários B-boys, é necessário fortalecer o hip hop. Tem vários grafiteiros, é necessário fortalecer o hip hop. A legião e seu império, a revolta do mundo, direto do subsolo, considerado imundo. Subterrâneo na vida, o que pra mim já é válido. São vários elementos de aspecto esquálido. Esse é nosso jeito, permanece mocado. Objetivo, a missão que tenho alcançado. Improvisado na rima, no dia a dia, na frase. A explosão kamikaze, uma nova fase. Fortalecer o hip hop é o necessário, mesmo que os bico vence o contrário. Criação da favela, o rap no sangue. Seguidores da cultura é a minha gangue. O povo do gueto sabe que é bom. O verdadeiro som, você tem o dom. O movimento do planeta, o fim da insônia. Apenas com palavras derrubar a Babilônia. Tem vários MCs, é necessário fortalecer o hip hop. Tem vários DJs, é necessário fortalecer o hip hop. Tem vários B-boys, é necessário fortalecer o hip hop. Tem vários grafiteiros, é necessário fortalecer o hip hop. Cê lembra, né, Joe? Cê tá ligado como começou? Quando era roda de improviso, tinha o beat flow. Primeiro show nos mostrou a ideia concreta. Que verdadeiro hip hop é a paz que liberta a breca. Quem não tiver coragem, confiar e ser, de exercer a profissão do MC. Ter capacidade é verdade, scratch, pickup. Um samba que case com bumbo, caixa, forma, base, invade a arte do grafite pelo mundo afora. Mostrando que é universal, cada vez mais renova. Olha, no chão de piso, só deslizo, gira a volta. Depois se solta, quando tá na pista, a gente gosta. Droga, revolta, maldade, eu vejo sobre o mundo. Quatro elementos, solução, desvio disso tudo. Bom som, eu culto, maluco, fala que eu te escuto. O hip hop vai salvar, isso eu garanto, eu juro. Tem vários MCs, é necessário fortalecer o hip hop. Tem vários DJs, é necessário fortalecer o hip hop. Tem vários B-boys, é necessário fortalecer o hip hop. Tem vários grafiteiros, é necessário fortalecer o hip hop. São bars, bars.